Chegamos agora ao episódio 10 da temporada 4 de Gretchen Season Finale! Encontro! Aí, primeira cena do episódio, vemos o Raida pegando pesado na academia e pegando pesado mesmo, né? O cara tá fazendo até o heavy metal estourar na cabeça dele, né, dona? Pois é, mas sinceramente eu não tô vendo ele ganhar músculo não, viu? Só estresse, é incrível. Ele é o único cara que eu conheço que vai pra academia e fica estressado. Estressado, mas tá ficando fortinho. Tá fortinho. Não tá musculoso, mas tá fortinho. Força ele tá ganhando. Né? Nerd, mas será que ele tá usando algum aditivo? Por isso que ele tá ficando um pouco mais burrinho do que o normal? Só se for suco de banana. Deve ser ele aditivado com suco de ele banana. Ele tá tomando vitamina, verde. Ele tá tomando vitamina de banana verde, no mínimo, né? Mas tá bom. E sem whey, tá. Nenhum whey. Então, depois da musiquinha, vemos o limpador de janelas e ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Ryodo. Lembra dele? A oncinha, empresário das OTMG Girls. Ó... Oh. Aí no intervalo dele lá no andaime de limpar a janela, ele tá vendo o vídeo das OTMG Girls, que tá com muito pouca visualização, e de repente pipoca nos próximos vídeos o vídeo do Reino do Calabouca, que é o vídeo da última da Aretsuko, com nada mais, nada menos, dona Ana, que 7 milhões de visualizações. Aí eu olhei para aquilo e falei, porra, tudo isso é... Porra, tudo isso. É digno de falar, opa, Gangnam Style, né? É? Aí, beleza. Gangnam Style. Acabai continua no seu trabalho de espionar o Raider, né? E o Porcão diz que eles têm que conseguir pegar o pendrive. Só que toda hora que o Raider não tá com a porra desse pendrive, ele guarda num cofre. Só que não tá dando pra ver o cacete da senha desse cofre. Como que será que a Resco vai resolver isso? Quem é que ela encontra no meio do caminho, no corredor da empresa que vai resolver esse problema pra ela, dona Ana? O senhor Ryodo. Lembra que ele lava janelas? Ele trabalha com andaimes pelo lado de fora de prédios? Ó, que ideia a gente tá tendo aqui. Só que antes de ele ser, vamos dizer, recrutado para o trabalho de assalto, né, pro trabalho de espionagem, ele pede, assim como quem não quer nada, uma collab das OTMG Girls com a Retsuko. Porque, na verdade, ele quer que os fãs da Retsuko migrem para o canal das OTMG Girls, que besta ele não é. É óbvio que a Retsuko, não, obrigado, deixa para a próxima. Vai tomar no meio do teu cu. Redskins também não sabe negociar, né? O que, que custava Redskins? Nada, porra. Aí, beleza, o Rimuru pede pra Raida aprontar o negócio em 3 dias, que já tá acabando o tempo, eles têm que entregar o balancete fiscal da empresa, né? E as filhas do Porcão e a esposa dele entram pra equipe Raida. Pra equipe anti-Raida! Olha, a essa altura, isso daí deixou de ser Missão Impossível e passou a ser aquele outro filme lá com o George Clooney, o 11 Homens e um Segredo. O Ocean's Eleven, sabe? É que cada filme aumenta mais, né? Que é 11 homens, 12 homens, 13 homens, 14 homens e meio, e por aí vai, né? É, aí a gozação é que no filme das mulheres você tem só 8, né? Porque não precisa de tanto homem assim, porque as mulheres são mais eficientes. Né? Mas aí, o que acontece? Agora temos a turma toda reunida pra fazer... Ah, finalmente a porra do descobrir a senha do cofre do Raida para onde é que tá o pendrive, né? O Ryodo fotografa tudo lá, a mulher do Porcão descobre a senha e passa pro Porcão, que anota no papel, beleza? E agora a Retsuko faz de novo Missão Impossível, né? Baixam ela na sala do Raida. Mas, dona Ana, como é que o Raiden não descobre que a Retsuko tá entrando na sala dela? Como é que conseguiram tirar o Raiden da sala dele? Bom, a gente tava falando de filme de Ocean's Eleven, né, George Clooney. Como é que um bom truque de roubo funciona? Tem que ter algo para chamar a atenção do povo, né? Nossa, a palavra tá me escapando completamente, mas assim, é uma distração. Sim. Você tem que criar uma distração, né, para fazer o povo sair. Então, eles simplesmente avisam o Raiden que, ó, chegou a corregedoria aí, o pessoal da Manaca. Dos balancetes geral vieram visitar. E era, na verdade, era a Manaca e as meninas da Alta TNG Girls, Girls, né? Isso. Girls, vestidinha de... Não, elas de terninho, vestidinha de homem de preto. Né? E além disso, pra também distrair o Raiden, a Fênico grita nele no telefone, vem aqui que você tem que me ajudar no depósito e coisa. Ah, tomar no cu. Aí ele guarda a porra do pendrive no cofre, vai ajudar a Fênico também, né? E aí é que a Arético... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Aí a Arético, chateada como tá, né? Com a história do Arético Love, né? Por que que ela tá chateada com isso? Porque, o porcão, porra, vai logo, você já sabe qual é a senha, vai no... abre logo esse cofre. Ai, que eu tô puta com vocês. Por quê? A gente fez até uma camiseta com o Retsuko Love e tal. Cara, o porcão é muito filha da puta, cara. Pelo amor de Deus. Ele não perde a oportunidade, né? Vocês param de me zoar, senão eu não vou pegar porra de pendrive nenhum. Tá, a gente para. Pega logo esse caralho. Aí, beleza, o Raiden descobre que não tem porra de corregedoria nenhuma, porque é tudo mentira, porque a Tsubone falou que auditoria não pode ser de surpresa. Porra, Tsubane, tu também tá jogando no contra, né? Caralho! E olha, eu acho difícil, viu? Porque se for uma investigação policial, alguma coisa do tipo, duvido que ela não venha sem aviso. Ah, mas no Japão é diferente, mulher. No Japão as pessoas não fazem as coisas de surpresa, não. Lá o povo é muito... Ah, eles... Tá, a verdade, eles acham que se eles forem fazer uma visita e tiver alguma coisa errada... Quem tá fazendo a coisa errada, coloca na bandejinha pra eles. Olha, está aqui pra analisar. Mil perdões. Né? Falha minha. Pior que é capaz de fazerem isso, viu? É, mas aí beleza. O Raiden volta pra sala correndo, mas a Retsuko já conseguiu pegar o pendrive, copiar a parada toda, tal coisa, e ir embora no negócio. Aí, papo vai, papo vem. O Raiden, porra, bate um arrependimento nele. E ele vai se encontrar com Tadano. Olha. Aí ele tá lá conversando com o Tadano. Papo vai, papo vem, Tadano. E aí? E a Retsuko? E a namoradinha? Como é que tá? Vai bem, filho? É, e como o Raiden tá com a cabeça toda torta, né? Porque nesse tempo todo ele viu a Retsuko dando atenção, fazendo... se encontrando com o Tadano, mas ele não sabe pra quê. Ele não parou pra perguntar. Ele só fica ali, cara, miolando na cabeça dele, sabe Deus o quê. Sei lá, de repente até achando que a Retsuko tá traindo ele. Né? Babaca do jeito que é. Aí ele tenta, donana, essa foi uma coisa imbecil. Eu nunca vi uma pessoa ser tão imbecil na vida. Ele resolve tirar queda de braço com o Tadano, cara. Com a aposta de que se ele ganhar... ele nunca mais chama a Retsuko de Retsquinha. Aí o Tadano, ah, é? Então tá, pá, ganhei. Agora eu chamo ela de Retsquinha quanto eu quiser, seu trouxa. Mas pensa que é comigo, ô, seu trouxa, você não acha que tá lutando com a pessoa errada, não? Não, o Raiden mesmo é um babacão, né? Só porque ele fez meia dúzia de exercício, agora ele acha que ele ganhou músculo suficiente pra sair fazendo queda de braço pros outros? Ele não sabe de nada. E pior é que olha, o Tadano é tão de boa, tão tranquilo. Eu achei que o Raiden tinha alguma coisa. Assim, por cinco segundos eu achei Tadano que tinha. Tadano é uma mula, filha. Tu já não viu coice de mula? Mula é forte. Ah. Pois é, eu tinha esquecido desses detalhes, né? Porque o Tadano, ele parece um cara muito de boa, assim. Tá sempre ali com aqueles moletom dele, né? Sempre... qualquer coisinha ele bota o computador dele pra pensar no assunto. Mas não, o bichinho... O Raiden, capisbaixo, triste, macambúzio, sem vontade de cantar uma bela canção, está voltando pela rua depois dessa derrota terrível contra Tadano, ele se encontra com o Porcão, que fala, e aí, como é que vai, namoradinha, tudo bem? Vem cá comigo, neném. Vem comigo, neném, quero te levar no lugar, vem cá, neném, vem com o tio, vem, bebê, vem, neném. Aí ele leva, tá dando no karaokê, onde Rexco estava esperando com ele, ó, oh! E aí a Rexco começa, ó, a gente já sabe de tudo, já tem as provas de tudo, a gente vai contar tudo para as polícias, vão tomar vergonha na cara e parar com essa merda? Aí, ah, mas você não sabe, eu tô fazendo isso tudo por você, isso não tem nada a ver com a empresa, eu quero cuidar de você, tal coisa. Aí a Rético começa a digitar lá os negócios do 90-020, né, da musiquinha do heavy metal dela, aí o Raider, ah! Tu acha que vai me convencer com essa tua voz do heavy metal? Eu sei jogar esse jogo, tal e coisa. Aí quando começa a tocar música, ele começa a, vamos dizer, atacar a Rexco, né? É, eu tô fazendo tudo por você, é por você que eu tô fazendo isso, eu tô me fudendo todo por tua causa, tal e coisa. Cara, a Rexco dá-lhe uma bufetada, uma chalapada na cara da porra do Raider, falou... Eu nunca pedi pra tu fazer isso, seu bananha. Né, bananha? Olha, sabe aquelas coisas? É o famoso falta de comunicação. O que deu na cabeça do Raider? Ah, porque eu tô tentando fazer não sei o que, não sei o que por você. Ela tem a profissão dela, ela tem o dinheiro dela, ela tá tranquilona na vida dela, ela não precisa de nada. Gente, ela tá tão tranquila na vida dela. O que ela queria? Um relacionamento de boa, tranquilo. Ela conseguiu isso? Não, porque ela conseguiu um banana que tá com a única cabeça que ele deveria estar usando aqui, desviado pra fazer bobagem. Aí não é? Mas aí, ele, vamos assim dizer, toma vergonha na porra da cara e vai confrontar o Rimuru. Né? Vai lá tirar a onda com o Rimuru. Ele fala que, ó, Rimuru, descobriram as falcatruas, eu não sei quem foi, porque ele também não é tão babaca assim, né, de contar quem foi. Eu não sei quem foi, mas eles descobriram, vão contar pra polícia, a gente se fudeu, vão parar. O Rimuru, não vão parar, não. Não. Se é pessoa da empresa, eu descubro quem é e depois a gente conversa, não tem problema. Ah, mas eu quero desistir, isso não pode. Ah, você quer desistir? Desiste, você é substituível, filho. Você, igual você, ó, 10, foda-se, pode ir embora, não tem problema não. Aí o Raider fica puto nas calças e tira a queda de braço agora com o Rimuru. Olha só, e nesse meio caminho ele começa a cantar no estilo heavy metal as agruras pro Rimuru. Donana, agora eu senti orgulho, voltei a sentir orgulho do Raider. Pois é, olha, eu já tava quase desistindo do Raider, falando assim, olha, esse já foi pro ralo mesmo, tá perdido, mas ó, a faísca aqui brilhou, acendeu o fogo dentro do Raider. É, dá pra dizer que ele deu uma derrota moral em cima do Rimuru, né? A derrota final vem agora na sequência, que é a cerejinha do bolo, que eu deixo pra tu, Nerdmaster. É, porque o que acontece? Parece que o Raider tá ganhando, ou até parece que os dois estão empatados, né? Porque um não tá convencendo o outro. E eis que surge, porta dentro, ninguém mais, ninguém menos que a Gratsko! Que literalmente, com licença, Donana, me permita que eu preciso usar a minha palavra favorita de todos os tempos, ela defenestra os dois idiotas com um berro de heavy metal, Shoryuken, Hadouken, Kamehameha do Inferno. Yeah! Yeah! A cara do Rimuru caindo janela... afora é impagável. Aí a gente vê a cadeira do Rimuru se espatifar no chão e a gente pensa, caralho, fodeu, morreram. Aí, galera, todo mundo tava lá, a Fênico e o Porcão também, vamos dizer, torcendo pra Rexco, manda ver, ela detona tal coisa. Ui, caralho, o Raider também foi, peraí, eles morreram, eles morreram, dona Ana. Não. O nosso amigo Tigrinho lá, o Ryodo, ele tava assim de plantão, fazendo a lavagenzinha de janela dele, sabe? Então, ele tava com equipamento de segurança, os dois caíram nele. Né? E ainda fala, tô doido pelo nosso collab. Marque, filho da puta, vejam vocês, né, meu Deus do céu. Mas tá bom, tá merecendo, ganhou. Vai ganhar o collab dele, deixa ele ganhar o collab dele. Aí, papai, estamos nos finalmente. O Rimuru tá hospitalizado, porque ele caiu da janela e se machucou, né? Então, está lá hospitalizado, com a Washimi cortando maçãzinha para ele. Olha que bonitinho. Pois é, a Washimi... Será que a Washimi ficou meio apaixonada por ele, apesar de saber que ele não vale nada? Não, ela é só uma secretária eficiente. Não. Teve paixonite nessa brincadeira, não. Aí ela... Ah, mas você não falou que a Retsuko era uma menina obediente? Ela é. Só que ela é obediente para os sentimentos dela. Tá. Então tá bom. Aí Rimuru pede demissão, manda o Rimuru embora da empresa... Por um segundo parece que vão botar aquele guaxinim, o puxa-saco, lembra dos puxa-saco? Ele que vai assumir a empresa. Porra, teu cu, seu filho da puta. E quem volta pra empresa é o elefantinho. Aí beleza, volta o presidente elefante, o porcão e a cabai também voltam lá pra contabilidade. O porcão até parece mais educadinho. Não vai durar muito, sabemos. Não sei, né? Vamos lá, né? Mas, Donana, a gente parece que tudo voltou ao que era Dantes no quartel de Abrantes, né? Mas alguém está faltando. Quem está faltando, Donana? O Raida. O Raida meio que tomou vergonha na cara, né? Se demitiu. Ele sabe que fez merda, né? Ele sabe que fez bobagem. Fez. Aí a Retsuko caminhando pela rua, pensativa na vida, universo e tudo mais, sem saber que a resposta é 42. Aí ela pensa, não, mas o Raida fez bem, afinal de contas ele estava fazendo merda, tal e coisa. Mas aí que ela encontra o Raida na rua, olha que eles estavam num encontro, olha que bonitinho, né? Eles estão passeando pela rua, conversando sobre a vida, universo e tudo mais. E eles, de repente, veio o Tadano fazendo uma propaganda lá de projeto espacial na televisão. Aí o Raida, o Tadano tá se dando bem, né? Aí ele diz, e assim, queridos ouvintes, que acabou-se o que era doce. Finalizamos a temporada 4. Tarana, suas considerações finais sobre esta temporada 4. Gostaste? Olha... No geral, eu gostei sim, porque a Retsuko está um pouco mais segura de si, né? Ela passou por momentos muito difíceis na temporada passada, ela teve o gostinho de uma fama que vinha dela, né? Se antes ela teve uma certa fama porque ela traiu os paparazzis que queriam saber do Tadano com quem ela estava saindo, se depois ela teve a chance de fama por algo que ela estava fazendo e algo que ela gostava, né? De cantar junto com as meninas era algo que ela apreciava. Mas isso atraiu também algo pior do que paparazzi, né? Atraiu os fã maluco. Agora ela tá começando a ficar mais pé no chão, tá um pouco mais firme. Ela continua docinha e eu acho que ela tá mais assertiva, né? Porque por mais que também o pessoal tá lhe dando uma cutucada aqui e ali, quando ela percebeu que a coisa estava errada, ela foi conversar com as pessoas, ela foi se situar, foi falar com o seu porcão, foi falar com as amigas. Tipo assim, não dá para deixar desse jeito. Ela foi atrás, correu atrás de tomar uma ação. Se tem alguma decepção, né? É do Raida que o suco de banana nele, o nível do suco de banana dele tá alto demais. Tem potássio demais nesse menino. Mas aguarde, Donana, porque teremos mais Raida e talvez um Raida menos embananado na próxima temporada. Raida, procura um terapeuta! Pelo amor de Deus, ele quase fez isso. Tá bom. Ficamos então por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera.